notícia, informação, Camaquense. ZYK 220, 1060 kHz, 5 kW, Rádio Camaquense, Camaquã, Rio Grande do Sul. 4h47. Rádio Camaquense AM 1060. Ligue pra Camaquense e participe. 3671-1366. Rádio Camaquense. Liderança, tradição, inovação. Atenção, ouvintes da Camaquense. Em 5 segundos, canta Brasil. Todo dia a Rádio Camaquense já está de pé antes do sol nascer. Trazendo para quem acorda bem cedo, grandes clássicos da música gaúcha e sertaneja de raiz. Nesta longa estrada da vida. Há mais de 40 anos no ar, o Canta Brasil, uma das maiores audiências do rádio na região. Apresenta os mais consagrados artistas e compositores do gênero. Além daquela comunicação alegre e descontraída. Canta Brasil, de segunda a sexta, a partir das 5h30 da manhã. Apresentação, Wilson Martins de Ávila. Olha aí, 5h25 e eu e o Tio Ferreira já estamos aí no teu rádio para levar muita música nesta manhã de quarta-feira. Hoje é 12 de janeiro de 2022. Um abraço muito especial a todos. E Casinha Velha, Cacique Pajé e Berrante da Saudade com Chico Rei Paraná abrem a parte musical do nosso programa. Canta Brasil com Wilson Martins de Ávila. Está faltando 24 minutos para 6 horas. Quer dar mais uma alegria na sua vida? Quer uma vida mais colorida? Então venha até a Chafariz e confira nosso setor de tintas. São mais de 5.500 cores para deixar a sua vida mais alegre e colorida. Trabalhamos com Sulan, Renner Hidronorte. Compras em até 12 vezes nos cartões, mas é só na Chafariz, porque é o lugar de cliente feliz. Agora uma novidade na Veterinária Pires, temos chocadeiras totalmente automáticas com 66 e 126 ovos para incubação de galinhas, perus, patos e marrecos. E todos os insumos para a sua lavoura, só na Veterinária Pires, a casa do fumicultor. 23 minutos para as 6 horas, viu? Tio Luiz Kennes, que está ligadinho no nosso programa. Agora tu vê, Tio Ferreira. Aqui, ó. Osvaldo tá sem crédito. Dando toquezinho pro nosso telefone. Já viu isso aí? É, não, mas a crise tá ruim mesmo. Tava... Mandar um pix? Lá pro Osvaldo? É pra te aguardar, viu, Osvaldo? É quem tá dizendo... Hã? Aguarda sentado. Ele vai te mandar um pix, tá? Então tá. E... Obrigado, viu, Osvaldo? Já por ligar, estão todos ligadinhos no nosso programa. É claro que vão ouvir eu não poder te esquecer com João Mineiro e Marciano e Casa Noturna com Joaquim e Manuel. Rádio Camaquense, a rádio que ouve você. Olha, está faltando 11 minutos para as 6 horas. Alô, produtor rural. Está pensando em construir ou reformar? A Chafariz é o melhor lugar. Na Chafariz você financia todo o material da sua construção pelo Pronaf Mais Alimentos. É o melhor juro, o menor juro do mercado. E parcela por um ano. É encaminhando todas as documentação para você. Isso mesmo, você faz o financiamento sem sair de casa. Então, não perca tempo por aí, porque do piso ao teto, a Chafariz é o endereço certo. E a veterinária Pires lhes oferece cadeira de praia por apenas R$ 65 à vista, caixa térmica mole, colchões inflável, solteiro de casal, mesa portátil, fogareiro dos mais variados modelos e tamanhos, churrasqueira diversos modelos, barraca, duas e três pessoas mole e todos os insumos para a sua lavoura. Só na veterinária Pires, a casa do fumicultor. Tio Albino Costa, pois é, o tio Albino ontem, né? Quando nós estávamos chegando em casa, ele telefonou dizendo, mas nem sei que hora é, cara. Pois é, agora já terminamos o programa. Não, mas meu Deus do céu. Dizendo, eu estava ouvindo, mas para telefonar, fui telefonar agora. Não, tio Albino, obrigado pela audiência. Está aqui, ó, seu nome está anotado, anotei ontem. E você vai ouvir a música hoje. Adeus, terra onde nasci com o Teixeirinha e conhecendo o Brasil com o Gildo de Freitas.